que eu encontrei com uma colega. Aí eu falei, oh, você conhece a Simone de Beauvoir? Ela falou, sim, foi tipo uma das pioneiras do feminismo. Ela falou, você já leu? Eu falei, não, nunca li. Aí ela começou a me levantar algumas questões. Tipo, você já leu o livro de alguma mulher? Você já leu quantos livros de mulheres negras você leu esse ano? E ela começou a me bombardear com esse monte de questão. Tipo, você já viu a dificuldade que é de uma mulher publicar um livro? E eu comecei a ir mais fundo e procurar. E eu acabei encontrando a George Eliot, que era a Marianne lá do século XIX, que ela alterou o nome para poder publicar um livro, porque não tinha credibilidade nenhuma pelo fato dela ser mulher.